Capítulo 41. Líderes e seguidores. Quando nos chamou de ovelhas, nosso Senhor disse-nos que deveríamos ser seus seguidores. E quando chamou alguns de nós de pastores, Pedro queria dizer que entre nós deve haver líderes e seguidores. Pelo fato da natureza humana ser como é, a necessidade de liderança é indiscutível. Se cinco homens estão navegando à deriva em um barco salva-vidas, um deles assume imediatamente o comando. Não há necessidade de plebiscito. Quatro deles sabem, por uma espécie de intuição, quem é o homem forte e sábio, e sem nenhuma formalidade ele assumirá o comando da situação e será o líder. Todo desastre, todo incêndio, toda inundação elege seus líderes. Nessas ocasiões, as pessoas ouvem, sem questionar, o homem que tem presença de espírito e coragem para assumir o comando. Pensando bem, os mais fracos podem achar errado, mas ficam felizes por ter um líder quando surge um problema. Entre os cristãos, há também líderes e seguidores. Os seguidores podem não gostar do líder, mas necessitam dele e o seguem também, mesmo que às vezes um pouco mal-humorados. O ideal seria que as ovelhas seguissem apenas o chefe supremo e deixassem de lado todos os outros líderes. E de vez em quando há ocasiões em que uma única pessoa insiste em seguir somente o Senhor e se recusa por teimosia a ouvir mestres humanos ou a fazer parte da comunidade cristã. Apesar de respeitarmos o direito de tal pessoa a ter suas convicções, é preciso dizer que ela está destinada a ser e permanecer fraca e improdutiva. Ao afastar-se do rebanho do Senhor, ela deixa de desfrutar dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. É necessário haver líderes na Igreja de Deus, mas o líder deve ser também um seguidor. Paulo deu o exemplo quando exortou os coríntios: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Seguir um líder que é um fiel seguidor de Cristo é seguir o Senhor. Seguir alguém que não é seguidor de Cristo só traz infelicidade. Como, porém, podemos ter certeza? Como saber em quem e em que podemos confiar? Na lei e no testemunho. Se o mestre não fala de acordo com a palavra de Deus, não há luz nele. Seguir um líder religioso por causa da sua eloquência ou personalidade atraente é percorrer um caminho bastante perigoso. Muitos que fizeram isso só encontraram tristezas e perdas. O líder verdadeiro e digno de confiança é provavelmente aquele que não tem nenhum desejo de liderar, mas é forçado a assumir a posição de líder pela pressão interior do Espírito Santo e da situação externa. Foi o que ocorreu com Moisés, Davi e os profetas do Antigo Testamento. Penso que dificilmente houve um grande líder cristão desde Paulo até hoje, mas ele foi designado pelo Espírito Santo para a tarefa e comissionado pelo Senhor da Igreja a ocupar uma posição para a qual ele tinha pouca sensibilidade natural. Creio que poderia ser aceito como regra prática, razoavelmente confiável, que o homem que ambiciona liderar não é habilitado para ser líder. A Igreja do Primogênito não é lugar para demagogos ou ditadores religiosos insignificantes. O líder verdadeiro não deseja ser senhor sobre a herança de Deus. Ele é humilde, gentil, abnegado e totalmente pronto para ser seguidor quando o Espírito Santo lhe deixar claro que surgiu alguém mais sábio e mais talentoso que ele. Não tenho dúvida nenhuma, como costumo dizer com frequência, de que a Igreja não está enfraquecendo por causa dos líderes, mas por falta do tipo certo de líder, pois ter o tipo errado é pior que não ter nenhum. É melhor ficar parado do que seguir um cego até o precipício. A história mostrará que a Igreja mais prosperou quando foi abençoada com líderes fortes e sofreu o maior declínio quando seus líderes eram fracos e oportunistas. O rebanho raramente vai muito mais longe que o pastor. É por isso que a democracia desqualificada não é conveniente para a Igreja, a menos que cada membro com direito a voto seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Colocar o trabalho da igreja nas mãos do grupo é trocar um líder por muitos, e se o grupo é composto de professores humanos, é trocar um líder fraco por vários líderes ineficientes. Sem cegos, não conseguem enxergar melhor do que um. O líder ideal é aquele que ouve a voz de Deus e convoca o povo quando a voz o chama e chama as pessoas. Mas, infelizmente, nem todos os líderes são ideais. Muitos lideram seguindo outros. Uma das cenas mais cômicas da atividade religiosa do mundo inteiro é ver determinado líder tentando descobrir a direção na qual as pessoas desejam que ele as lidere e depois correndo na frente delas, tentando ser parecido com Moisés quando saiu do Egito. Esse líder enviará um balão experimental e depois seguirá corajosamente na direção do vento, fazendo o melhor para criar a impressão de que o vento o consultou antes de começar a soprar. Se isso lhe parecer rígido demais, permita-me insistir que está muito aquém da verdade. Toda cidade possui seu líder religioso que gosta de ter grande reputação como importante membro da igreja, que nunca se posiciona a respeito de nada até saber qual é a opinião do público e ter uma certeza razoável de que estará ao lado da maioria, ou pelo menos da minoria importante. Esse homem é um mercenário e será julgado e descartado como mercenário no dia de Cristo. Devemos orar para que o Senhor nos envie líderes em seguida. Devemos orar por esses líderes quando eles surgirem.